põe pra endoidar, põe pra endoidar, põe pra endoidar. Vai começar o show, vai começar o show. Bora botar terror, bora botar terror, bora botar terror, bora botar terror, bora botar terror, bora botar terror. Põe pra endoidar. Vai começar o show, vai começar o show. Bora botar terror, bora botar terror, bora botar terror, bora botar terror, bora botar terror, bora botar terror.